Transata 482, Rádio Cabo Frio AM, 1530 kHz, Rio de Janeiro. Aos ouvintes do programa A Voz do Legislativo, em virtude do feriado de Corpus Christi,